conversar sobre a ciência com seus alunos? Sempre. Então, informalmente, nós conversamos durante o cafezinho, né? Ou eu costumo chamar um ou outro aqui, né, para discutir os dados dele, falar sobre ciência. Nós temos uma reunião semanal, né, do grupo para discutir os dados de cada um, aí cada um com um encontro mais informal também, falar de ciência de uma forma geral. É uma maneira que eu vejo de chamar atenção para alguns pontos, alguma descoberta mais recente. Nós sempre conversamos assim. E como você define a sua relação com seus alunos? Olha, eu diria que eu tenho uma relação boa. Né? Eu cobro muito, como cobro dos meus filhos também, né? Mas procuro também ser, de uma certa forma, paternalista quando é preciso. Né? Eu não sou um orientador, né, que estou preocupado só com os dados que eles vão obter para mim. De forma alguma, eu estou, em princípio, preocupado com o indivíduo. Né? E, em função disso, eu sou rigoroso também, porque eu sei que o ser humano tem suas prioridades, né? Mas se ele está procurando, né, uma carreira de cientista, ele deve se portar como tal. Ele tem que ter produção, porque essa é a moeda dele, que amanhã ele vai ter o que gastar. Né? Então eu me preocupo com esse tipo de coisa, porque não adianta eu ser bonzinho com o indivíduo, ele sai daqui depois de um doutorado, por exemplo, sem uma publicação, o que, que ele vai fazer com a tese dele? Nada. Né? Então eu trato os meus alunos como eu trato os meus filhos, com o mesmo rigor e com o mesmo carinho. Eu acredito que, óbvio, nem sempre você tem relações boas, nem com seus filhos, nem com sua mulher. Né? Isso faz parte do ser humano. Né? Às vezes a pessoa não gosta de ser chamada a atenção, mas você, né, como orientador, como pessoa mais experiente, tem que chamar, puxar a orelha. Então eu tenho uma relação como tenho com meus filhos, cheio de altos e baixos. E, na sua visão, né, existe relação entre produção científica e reconhecimento? Não. Existe uma relação, mas não sempre direta. Porque você pode produzir muito e porcaria. Né? O Einstein, quantos artigos ele escreveu? 4, 5? Né? Talvez, como se diz, ele não fosse professor em nenhuma universidade brasileira hoje em dia. Né? Então, a importância não se mede pela quantidade. Eu acho que você pode produzir pouco e ser muito significativo, e produzir muito e não ter nenhuma repercussão. E, na sua visão, existe pesquisa ruim sendo feita no Brasil hoje? Sem dúvida. Sem dúvida. Nem toda pesquisa é publicável, por alguma razão. Não tem, assim, às vezes, né, ruim em que sentido? É, não precisa me dar exemplos, mas, né, como você definiria uma pesquisa? Quer dizer, se você faz uma pesquisa, simplesmente, para ocupar o seu tempo, mas você não publica aquilo, não traz nenhum avanço tecnológico, isso é pesquisa boa? Para quem? Né? Quer dizer, eu acho que a pesquisa tem que ter um objetivo, ou ela é, como nós comentamos, né, para um embasamento de uma parte fundamental, ou ela vai ter uma aplicação. Fora isso, eu não vejo outra pesquisa só para gastar reagente e tempo. Eu diria que isso é uma pesquisa ruim. Se a ninguém interessa, não ser a você, será que é uma pesquisa boa? Se aquilo não é publicável, não tem nenhuma relevância, a não ser para você, eu consideraria isso uma pesquisa ruim. E as disputas entre os grupos de pesquisa aqui no departamento, elas são saudáveis? Eu diria que sim. Diria que são saudáveis porque, para você procurar avançar, você tem que ser competitivo. E eu acho que o aspecto competitivo sempre puxa para frente. Eu acho que a pesquisa aqui no departamento é muito saudável porque não tem nada pessoal, não tem ninguém com uma extrema vaidade, querer ser melhor do que o outro. Eu acho que em nosso departamento em particular, eu acho que é muito saudável, nós temos respeito um pelo outro. Nós, lógico, temos alguns, né, colegas que publicam muito, outros publicam muito pouco, e nem por isso nós, né, espezinhamos um e louvamos tanto o outro. Acho que cada um faz o que lhe compete, o que é a competência dele. Infelizmente, isso, ou felizmente, é tolerável. Você, né, entra naquele caso, o indivíduo achava que ia ser um grande pesquisador, enquanto pós-graduando, e depois ele não se mostrou como tal, né? Não faz pesquisa, não publica, então só é do ser humano, né? Mas aqui eu diria que o mais interessante é que tem competição louvada, tá, louvada, né? E nem sempre ela é muito clara, né? Mas eu acho que eu não fico preocupado com quem está publicando 20, 30 trabalhos por ano, né? Eu faço o melhor que eu posso. Procuro merecer o quanto eu ganho, né? Tanto nas aulas quanto nas publicações, mas sem estar de uma forma muito preocupante com quanto alguém está publicando. Não vou ser, ter inveja de quem está publicando mais do que eu, ou como está publicando, e que também não vou menosprezar quem publica menos ou quem não publica nada. Eu acho que o sol é para todos, né? E a ciência nós temos que respeitar. Mas a competição eu acho ela saudável, né? Desde que haja respeito, seja algo profissional. Né? Eu acho que isso é que faz o ser humano crescer, ser competitivo. O que caracteriza uma comunidade científica? Uma? Comunidade científica. O que é uma comunidade? Comunidade científica é aquilo que faz ciência. É um conjunto de pessoas, né, que se juntam numa agremiação e que isso aqui discute, né, os mesmos interesses, né, da ciência. Pode ser não os mesmos, mas interesse da ciência, e que buscam crescer todos com um objetivo, seja de produzir uma ciência aplicada ou fundamental, né, mas tem o interesse de desenvolver a ciência em si. Isso eu diria que é uma comunidade científica. E você acha que é possível fazer ciência sem pertencer a... Sem dúvida. Desde que você tenha dinheiro e tenha um laboratório, você fala em química, você não precisa pertencer à ciência. Tem colegas que não pertencem a nenhuma comunidade e faz ciência. Comunidade pode até favorecer alguns, né, abrir portas, mas pode fechar para outros também. Então você pode fazer ciência sem pertencer a nenhuma comunidade, isso sem dúvida. Desde que ele tenha os recursos, tranquilo. E os órgãos de fomento, eles devem definir prioridades nas pesquisas? Olha, definir, eu não saberia dizer se seria tão importante, mas eu acho que pensando no desenvolvimento da economia do país, ele devia ter suas prioridades, definir prioridades. Se você tiver um problema de desenvolver a agricultura no país, então deve favorecer aqueles indivíduos que querem trabalhar em prol da agricultura. Né? Isso é uma definição de prioridade. Mas dá chance para quem não tivesse dentro daquela prioridade também que pudesse fazer sua pesquisa. Né? Mas eu acho sim que deve ter uma prioridade. Se, como eu falei, né, se o Brasil amanhã quiser se tornar uma potência em tecnologia, tem que favorecer. Nós temos, isso já é feito. Né? Quando você faz um edital falando de energia, você está priorizando. Mas não quer dizer que você está tolindo aquele que não vai fazer energia de não fazer nada. Então isso já é feito. Né? E eu acho que deve ser assim, porque as prioridades, né, devem ter algum atrativo para alguém trabalhar nela. Isso é feito. Agora, duas últimas perguntas para fechar tudo isso que a gente conversou, né? A primeira é, qual o futuro da química? Futuro? O futuro, eu diria, que será sempre inovação, né? Para atender às necessidades da sociedade. Seja em desenvolvimento de novos materiais, seja em desenvolvimento de novos fármacos, desenvolver forma limpa, de preferência, de energia. Então, a química sempre vai estar na vanguarda do desenvolvimento, né, social. Porque é onde se envolve, onde cria, né, novos produtos. Então, ou recursos hídricos, por exemplo, nós temos que arranjar fórmulas mais eficaz tratamento de água, né? Novas fontes de energia, seja para automotiva, seja para energia elétrica. Então a química está sempre sendo requisitada para isso, para sobrevivência e dar comodidade ao indivíduo. E o que é ciência? O que é ciência? Ciência, eu diria que é tudo que encontra um respaldo, nas teorias. Se você não tem, né, uma teoria que explique o que você fez, isso é crença, não é ciência. Não vou tocar em assuntos sociais, né, nem religiosos, né, mas a religião não é uma ciência. A medicina é uma ciência, mas não é uma ciência exata, porque muitas coisas você não explica. Então, o que é científico tem uma explicação. Se você faz ciência, você tem que ter um respaldo ou matemático ou físico, né, por trás do que você fez, para explicar o que você fez. Está aí as leis da termodinâmica. Né? Isso é fazer ciência. Né? Não é fazer uma mistura. Se fizer uma mistura, você não está fazendo ciência. Você está fazendo uma pseudociência. Então, essas são as perguntas que eu tinha para fazer. Muito obrigado pelo tempo. Precisar de alguma coisa a mais? Não, legal.